Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Estão bem-vindos a mais um Cá se fazem, cá se tocam, que há 10 anos, precisamente desta semana estamos a comemorar isso, pensou que iria ter sempre uma banda ou uma autora em destaque. Pois bem, ao comemorar 10 anos, nada melhor que estar entre os nossos, estar aqui na região de Coimbra, precisamente com uma banda que tem a sua gênese em Coimbra e não só, os seus elementos se vendaram para outros projetos de Coimbra. Mas lá iremos falar sobre isso. A verdade é que viemos à Cidade dos Estudantes para falarmos com o Tiago Corado de Almeida, portanto, um dos mentores da Pensão Flor, que, enfim, faz o favor de nos receber, falar sobre este seu segundo disco, Sul. Muito mais bem-vindo aqui. Olá, à Boa Nova, bem-vindo aqui. Obrigado. Virtualmente ao Oliveira do Hospital, faça-se conta, estamos aqui na beira. Tiago, ao segundo disco, eu costumo dizer que um primeiro disco é para marcar uma situação de dizer assim, que já cá estamos e agora como há um disco é tudo mais sério. O segundo disco, procura-se que seja um disco de confirmação. É assim que vocês veem o Sul? Bom, o segundo vemos como um grande desafio, porque é sempre difícil superar as expectativas de um primeiro, não é? Portanto, e quando saímos cá fora com o segundo, o público que nós fomos conquistando nestes últimos 2 ou 3 anos estava muito curioso para saber como é que nós iríamos fazer com a tal coisa do segundo disco, não é? Porque muitos ficam aquém daquilo que foi o primeiro, há outros que mais valia nem sequer terem feito e há outros que se superam com o segundo disco. Nós ainda não sabemos. mas até agora as opiniões têm sido bastante favoráveis. Nós também somos, mudámos a formação e estamos um bocadinho mais maduros, não é? Mas o tempo dirá. Se tu não me tens, eu não sou de ninguém, mas eu estou aqui ou em qualquer lugar. Posso ser feliz e posso me dar, posso me dar e gostar de ti. Se tu não me tens, eu não sou de ninguém, mas se tu me esperas, eu hei de voltar. Mas se tu me esperas, eu hei de voltar. Eu hei de voltar como a primavera. Guardar para o final, falar do aspecto visual do disco. Eu sou daqueles que gosto de manter o disco na mão. Claro. Cada vez mais se materializar as coisas, mas gosto de ter o disco na mão. E no caso do Vertente, não só do disco, queria falar do teledisco. Gosto de usar o termo em português para não ter ainda, o vídeo. Ainda teledisco. O teledisco. Vamos usar aí esse termo. Está interessantíssimo. A quem se deve esse trabalho e até que ponto associam que essa imagem, né, que está ancorada ao single do disco, acham que vai ajudar de algum modo a fazer chegar às pessoas o trabalho do Pensão Flor? Sim. Aquele vídeo acabou por ficar muito simples, o que é ótimo. Uhum. E tem um conceito, uma ideia muito, muito concreta, não é? É uma data de pessoas dentro de uma própria viagem. Exato. É? Isso reflete muito aquilo que é o sul como tema e o sul como disco. O sul como tema é precisamente aquilo que tentámos pôr em vídeo, que são, todos nós fazemos parte deste sul, não é? Portugal ou não, não é? Deste lugar imaginário, e todos nós percorremos em alguma parte da nossa vida uma viagem, há sempre isso. Mas e como conseguimos transmitir isto de uma forma muito simples e muito sintética? Acabou por ser bastante fácil nós transmitirmos essa ideia para o público, não é? Porque as pessoas ficam curiosas com o vídeo e depois continuam a querer saber mais. Eu acho que foi uma aposta ganha. Sim, e sobre tudo este vídeo tem a vantagem de que, começando, vicia. Portanto, acho que é impossível não o ver até ao fim. Até ao fim. Pronto, e a sessão de imagens está muito bem construída. Portanto, desde lá, parabéns. Aqui ao sul. Aí disse o doutor, vamos aqui falar de um aspecto mais mundano, que tem a ver com a despesa e por aí adiante. Vocês sempre concebem Pensaforo como sendo um projeto de autor por vossa iniciativa ou porque ninguém se abeirou de vós, assim, estamos aqui para patrocinar a Pensaforo? Eu sempre o vi como um projeto de autor. Uhum. Talvez porque com o primeiro, nós deu tanto trabalho o primeiro disco, não é? E chegámos tão longe sozinhos porque não continuaram. Porque não continuaram. Não é? Agora, é evidente que isto tem vantagens e tem desvantagens, como qualquer outra opção. Mas é uma coisa muito. Acho que faz sentido, por enquanto, ser um projeto de autor. Por enquanto. Uhum. Acha que estamos em Coimbra, sendo, como diria o Miguel Araújo, as crónicas da cidade grande, mas as coisas têm que ir indo a Lisboa para acontecer. E enquanto isso não acontecer, parece que não acontecer. Sim. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. A Coimbra, a região centro, não gosto de centralizar a coisa em Coimbra, está em falha com uma coisa muito importante, que é não está a criar condições aos músicos e aos projetos para se conseguirem afirmar de uma forma constante e com peso, não é? Ou seja, nós não temos indústria discográfica em Coimbra, não há gente, não há nada. Só teve um termo mais, que é o discográfico. Nós não temos indústria em Coimbra. Nós não temos indústria. Exatamente, não há indústria em Coimbra. E isto acaba por se refletir em todo lado. E já houve aqui uma editora, Orfeu. Exatamente. Que era uma grande editora. Era assim, como que era uma marca já firmada e estabelecida. O problema é que nós somos obrigados mesmo a ter que ir para Lisboa, porque em Lisboa é onde acontece, onde está tudo. E é isso. E tem a ver muito com a apresentação deste disco, terá que necessariamente passar por Lisboa, por uma sala. Tem. Portanto, tem. O Teatro Académico de Gil Vicente será, ou outras salas que aqui há em Coimbra, será sempre. Enfim, mais uma e não aquela. Não, é ao contrário. Por acaso aí é ao contrário. É ao contrário porque isto falo por mim, atenção. Coimbra é a minha cidade boa, não é? E eu tenho aí de ter sempre um carinho por isto. Portanto, os discos começam ou acabam em Coimbra. Não há um mais um no meio, não. Ou começam ou acabam. Não há. E agora com este nós. Antes de lançarmos o disco cá por fora, fizemos uma apresentação cá em Coimbra, foi o primeiro sítio, depois tivemos um período sem fazer nada, até que lançámos o álbum. Portanto, Coimbra tem sempre o primeiro lugar, assim, é sempre a primeira escolha, não é? E pode ser no café, se for preciso. Não, mas Coimbra. E porque é importante? Porque se nós criticamos que aqui não há indústria e vamos. Temos que contribuir para sermos críticos, mas sermos concentrados com isso. Exato, e vamos andar a estrear o nosso trabalho lá fora, não é? Estreamos cá. Falou bem da Orfeu e podemos mencionar um conjunto de nomes interessantes, mas muito por via das pessoas que se passaram ligadas à academia, não é? No entanto, aqui Coimbra vive de falar de nomes como o Ray Gunn, falar quando Brigada de Torjara e mais à frente falar de Agir Só, portanto, não é um contrassenso que haja tanta produção neste momento em Coimbra e não há uma fonte que consiga aglutinar todas estas bandas, parece que cada um por si. Por acaso é muito engraçado, porque Coimbra parece que daqui brotam, não é? Brotam música. Sim, talvez haja. Não sei bem dizer, mas é muito curioso ver que num espaço tão pequenino há tão boa música e tanta gente a fazer boa música. Agora, se o que é que falta? Vamos pegar aqui exemplos. Leiria tem agora lá uma editora que é Omnicord Records e consegue criar à volta deles um conjunto imenso de bandas. Lá em cima, em Braga, por exemplo, os Peixe Avião criaram a PAD, uma editora deles, e à volta deles vão germinando outras bandas. Barcelos, agora lá embaixo também no Algarve. E o que é que está a faltar aqui, na sua opinião? Iniciativa. É? Talvez. Basta alguém que acenda ao rastilho, que coisa daí. Acho que sim. Acho que falta isso. Agora também precisa haver tempo e disponibilidade para esse rastilho, não é? Mas diria que falta isso, diria eu. Não querendo agora extrapolar pela minha. Se ela diz que sim, o fado diz que não, e o seu mundo gira como um peão, como um desejo aflito que quase acontece. Já não tem tabaco para queimar a sua angústia, do que sabe que quer ser, com medo do que virá, sem o apontar do dedo dos conselhos dos outros. Dizem que ela não pode sonhar, que a vida é mesmo assim, uma volta sem volta a dar naquilo que ela quer sonhar. Se ela diz que sim, o medo diz que não. Ouve-se ao espelho e diz que o mundo é feito para os outros, mas não para ela. Já não tem tabaco a queimar a sua angústia, do que sabe que quer ser, com medo do que virá, sem o apontar do dedo dos conselhos dos outros. Dizem que ela não pode sonhar, que a vida é mesmo assim, uma volta sem volta a dar aquilo que ela quer sonhar. Mas ela dá o dito por não dito e o feito por fazer, e desafia o fado numa desgarrada, num improviso da vida, e canta a vida ao contrário porque quer ser feliz. Já vamos adiantar a nossa conversa, então agora é a altura de apresentar os seus colegas, os companheiros de Rute. Faz o favor então dizer quem são eles e qual é a despesa de cada um deles dentro da Pensão Flor. Então, a Pensão Flor é constituída por mim, que escrevo, componho e faço os arranjos com o Luís Pedro Madeira. O Luís Pedro Madeira é o pianista, que tem neste álbum também escreveu e também compôs. E é o diretor musical, e é com ele que faço a produção dos discos. Depois temos a Vânia Couto, que é a nossa voz, e atualmente na guitarra portuguesa está o Gamboias e no baixo está o Uni Ferreirinha. Isto porque a formação mudou o ano passado. Nós inicialmente éramos 7, mas entretanto mudámos e agora somos 5. Passamos a quinteto. E é isto, são só 5. Estão apresentados. E agora, aquela que podia ter sido a primeira pergunta, mas que é a primeira vez que falámos, porquê Pensão Flor? Porquê Pensão Flor? Exatamente. Pensão Flor, o nome veio de uma coisa muito simples. Porque no primeiro disco, o primeiro disco chama-se O Caso da Pensão Flor. Exatamente. E nós em palco íamos contando algumas histórias, íamos criando ali um enredo de personagens e por aí fora. E aquilo que eu imaginava para o primeiro álbum era, e depois acabámos por não fazer, mas era criar uma história com início, meio e fim, e as pessoas andarem todas à volta de uma só personagem e ver o que é que lhe acontecia. Só que isso exigia muita logística em palco e na estrada, e nós abandonámos a ideia e deixámos um bocadinho a coisa mais em aberto e começámos a contar várias histórias em vez de seguir só uma. E essa história era uma história de alguém que vivia num espaço que muito sujo, muito Moulin Rouge, pronto. E faltava um nome para isso. E o Kim Reis, da Antena 1, eu estava a falar com o Manuel Portugal, que fazia parte da canção, sobre isto, e estávamos à procura do nome, e com este ambiente, não sei o quê, e o gajo, pá, então, pensa um Flório. Surgiu logo, foi ótimo. Não há assim nenhuma história mirabolante à volta do nome, pensa um Flório, mas é única e simplesmente só isso. E depois acabei, e foi aí que eu fiquei a saber que havia uma pensa um Flório em Coimbra, que eu não sabia. Eu não sabia. Peço imensa desculpa ao Tropeiro, mas eu não sabia. Seguramente estarão gratos, claro. Exato, eu não sabia. E depois ficámos. Depois, eu quando soube que havia uma pensão Flor, fomos lá ver. Eu fui com o Manel e adorei aquilo. Aquilo tinha mesmo um ambiente muito, muito característico para aquilo que depois acabámos por fazer. E gravámos lá uma data de coisas, uma data de vídeos na pensão e por aí fora. Portanto, pensa o Flor, deve ser eu, o Miki Reis. Aí está. Felizes acasos, não é? É, felizes acasos. Tenho uma carta para ti na ponta da língua. Tenho um tema na ponta dos dedos para tocar. Tenho uma valsa para dançar contigo na ponta dos pés. Mas não tenho uma ponta de certeza. Vesti o vestido mais bonito, até bem decotado, e um sapato assim bem catita com um belo bordado, e na boca um batom vermelho, vermelhão para te dar, um beijinho assim pequenino que faz borboletas, muitas piruetas, e que num segundo me dá todas as certezas. Já imaginei mais do que a imaginação podia imaginar. Já inventei todos os lugares para te beijar. Um beijinho louco de novela, de cinema, tanto faz. Um beijinho assim pequenino que faz borboletas, muitas piruetas, e que num segundo me dá todas as certezas. Magoar o meu coração, mas a vida são dois dias e pouco mais, e o teu sim vale mais para mim do que a vida toda. Então veste o teu melhor sorriso e vem jantar. Tenho tanto, mas tanto para te falar, e assim num silêncio, num segundo, num olhar. Assim pequenino que fez borboletas, muitas piruetas, e que num segundo nos deu todas as certezas. Que pequeno estreio nova em termos de caso de engraçado, que passa uma fase de desafios, são três, portanto tenha paciência, vamos lá ver como é que se safa com eles. O primeiro é este. Imagina, já me confidenciou, conhece bem a cidade, Oliveira, já passou lá algum tempo até. Imagina que vem tocar lá ao Parque Mandaneto, portanto, é. E que, armados em generosos, como nós somos os Beirões, permite trazer consigo duas bandas nacionais. Pois bem, quem é que os Pensão Flor iriam convidar para ir fazer um sarau lá ao Oliveira do Hospital? Ia buscar o Jigsaw. O Jigsaw, muito bem. Ia buscar o Gans. O por uma vez é deixar alguém de fora, não é? Exatamente, é que já tenho aqui. Sem me lembrar ninguém, sem me lembrar. Mas podem ser mais de dois, não há problema. Ia buscar o Jigsaw, ia buscar os The Walls, ia buscá-los. Já ambos passaram no caso, fazem caso de Paulo. Agora, o desafio é diferente. Veio uma banda internacional, veio entrar ali por Vila Formoso e mal chega, sabe, mas nós não prescindimos ter Pensão Flor no nosso concerto. Sim. Quem, mas, quem é que seria essa banda que gostaria de o que vocês queriam tocar? A Buica. Buica. Talento que seguro se para o tempo. Con todo y el amor que tú me diste, no habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. imagino que alguém lhes tributa a um autor ou uma banda nacional. Chegam perto de vós, muito bem, querem que vocês façam uma versão de um tema de um determinado autor, que vocês iam nacional, dizer, nacional, para entregar o tal lhes tributo. Quem vocês gostariam de homenagear e que tema seria esse? O Alauma. Alauma, muito bem. E o... qual o fado, assim que... O medo, talvez. Quem pode salvar? Gritar quem pode salvar-me do que está dentro de mim? Gostava até de matar-me. Gostava até de matar-me. Mas eu sei que ele há de esperar-me ao pé da ponte do fim. Ao pé da ponte do fim. Quem acham que vai ser o consumidor potencial deste sul? Do sul? Qual é o target? Claro, não que tenham sido definido, mal de voz, se tivesse a definir à partida, quem gosta. Mas acho que está ali naquela franja dos chamados 20 aos 60. Talvez sem prejuízos, menos de 20 e mais de 60, não é? Sim, claro. Mas atualmente os mais novos ouvem outros tipos de coisas, ouvem este tipo de música. Isto pelo menos é a ideia que eu tenho. Mas é assim, é aquela franja dos 20, talvez um bocadinho 21, 22, não sei, para a frente. Isso tem muito a ver com aquilo que também que foram as vossas influências? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem a percepção que o Tiago aos 18 não viria, mas aos 20 já... Não, eu aos 18 já tenho, viria. Já tenho o vídeo educado para... Sim, mas eu aos 18 eu vinha. Eu vinha ouvir um projeto de Confecção Flor. Eu e grande parte das... Eu diria até a maioria das pessoas da minha geração. Porque nós crescemos. Todos nós, aliás, a minha geração cresceu, eu penso muitas vezes nisso, é que é uma geração de transição entre a música dos nossos pais, seja ela portuguesa, francesa e por aí fora, exato, clássica até, até a música dos nossos irmãos, que é os anos 80, né? E depois nós, como crescemos na década de 80, mas crescemos ali em 90, né? E 90 é aquele ano de, e depois começou-se a ouvir outra vez esta eletrónica e assistimos a tudo, assistimos a esta evolução toda, não é? Portanto, temos os dois mundos. Portanto, a minha geração ainda é uma geração que vai ver Pensão Flor, ainda vai ver e que gosta de fado antes do fado estar na moda e ouve rock, como ouve pop, como ouve... A minha geração não ouve tudo. Hoje em dia já não é bem assim. Eu acho que hoje em dia já não se ouve... É só... A música está muito direcionada. Mas é assim, não é? Sim, mas o S é assim, não vamos resignar por aí. Não é uma culpa de quem divulga a música. Claro que é. Claro que é. Claro que é. Então, o problema está é que hoje em dia, chegar com um disco, Pensão Flor, embora vocês tenham tido as portas abertas, há dias estiveram na Antena 1, portanto, e um programa é assim, um grande programa de divulgação de música nacional. Hoje em dia, de facto, as coisas não estão padronizadas de que o Justin Bieber passa 5 vezes ao dia, se preciso. Sim. Sim, assim, não, isso não quer dizer que Justin Bieber seja necessariamente mau. Sim, não, pode ser, mas, foi um exemplo. Sim, eu sei, mas eu não gosto, não ouço, não consumo Justin Bieber. Mas acredito que Justin Bieber, para a minha sobrinha que tem 10 anos, é o supersumo. O supersumo, certo? Como nós também tínhamos os nossos supersumos quando éramos juntos. Mas eram os supersumos um bocadinho com mais... Mais pinta. Com mais pinta. Digamos assim, a qualidade era outra e a exigência também era outra. Eu acho que se perdeu muito no público e no geral, perdeu muita exigência. Exigir boas letras, exigir boas canções. Mas isto também não tem a ver com o descartável, também não tem a ver com o facto que deixaram de exigir também porque ouvem agora, mas amanhã não ligam. Não, ainda entra no iPod e amanhã sai, não é? Portanto é fácil. Eu hoje em dia já ninguém ouve um CD. Ninguém ouve um CD. Exatamente, sim. Porque é fácil trocar de claro, Spotify, é fácil, é só carregar para a frente, já está. Não é? Portanto, perdeu-se muito. O rádio é uma coisa, eu sou do tempo em que o rádio tinha que se rodar para sintonizar. Também eu. As mudas, também não é? Eu. Portanto, é tudo muito simples, sim, não é? Sim. A pessoa nem mudava, só que a pessoa ganhar outra. E dava seca, era levantar e ir ali, não pode ser, não é? Pronto, havia uma. E nós acabávamos por ter um bocadinho mais de tempo para essas coisas e dávamos outra atenção aos tempos e às mesmas. Talvez se a culpa não viesse. Boca me deixar ficar. Talvez se naquele instante fosse a noite apenas mais fria, era a culpa apenas diferente. E se a vida nos quisesse e não quebrasse em pedaços de tempo o que em segredo nos tenta juntar. Talvez a vida fosse diferente, mas como posso eu deixar amar, meu amor, meu amor, se nos condeno, se em segredo nos entrego, se este chão já nada agarra e só prende a solidão, meu amor, que te quero. Te esperar. Talvez se o medo não viesse. Talvez se naquele instante fosse a noite apenas mais fria, era um medo apenas diferente. Talvez se a sorte nos quisesse noutro tempo, noutro lugar, sem a razão que nos quer enganar. Fosse a noite apenas mais fria, talvez a sorte fosse diferente. Mas como posso eu deixar amar, meu amor, meu amor, se nos condeno, se em segredo nos entrego, se este chão já nada agarra e só prende a solidão. Te quero, que em sonhos te venero, e se acordo desespero, quero-te tanto, mas tanto, meu amor, que me esperas, mas não posso deixar-te amar, estou entregue a outro lugar. Agora vamos lá contrariar a sua sobrinha e por aí diante, e vamos fazer chegar a Beza Flor. Como é que isso se faz? Ah, com muito esforço. O esforço é ser, terá que ser assim para o fim, desde a produção até ao lançamento, e no vosso caso, inclusive, tem que subsidiar isso, não é? Porque, como é que conseguimos que essas pessoas estejam, pelo menos, me entendendo? Depois, se gostam ou não, são outros 300, não é? Mas como é que elas vão, pelo menos, ter acesso a isso? Eu acho que é como é que nos escaparatos, de repente, para a Rihanna e depois a São Flor? Eu acho que isso é importantíssimo, as redes sociais. Uhum. As redes sociais, hoje em dia, são é um motor. Eu penso muito, como é que eu vou fazer a música chegar aos outros? Eu penso, como é que a música chega a mim? Como é que eu tenho conhecimento da música? E eu, na esmagadora maioria das vezes, tive conhecimento de bandas ou temas a partir do Facebook. Uhum. Fiz um rewind, deixa-me cá ver agora, por exemplo, para a Namora. Como é que eu tomei conhecimento do novo disco da Namora? Pelo Facebook. Eu ouvi o primeiro single da Namora no Facebook. Não é? E vou sabendo pelo Facebook. Já nem é muito na rádio. Acho que hoje em dia as coisas acontecem todas muito nas redes sociais. É ali. Portanto, acho que tem que haver um investimento, tanto nosso como das bandas em geral. Porque já vimos que nas grandes rádios, não é? É difícil. É difícil. Portanto, nós temos de ter sempre um plano B. E o plano B passa pelas redes sociais e passa pela divulgação em todas as rádios possíveis e imaginárias. É esse esforço que eu me referia. Mas principalmente nas redes sociais. Acho que o segredo atualmente, não estou a dizer nada de sobre ele. Podem usar pela internet. Só passa pela internet. Claro. Aliás. E depois aí então a necessidade de curar a imagem e não só tudo, sim, o som. Exatamente. Aliás, se nós formos a ver, se nós não existimos na internet, pura e simplesmente não existimos. O disco pode ser um grande disco, se não está na internet, não existe. Podemos tê-lo fisicamente, mas se não se está lá, não existe. O que leva agora àquela questão de para que é que os discos servem atualmente, hoje em dia, não é? Porque já ninguém compra discos, quase, não é? São cada vez menos as pessoas que compram discos. Eu também gosto de ter o disco e CD. Eu gosto de ter, é um ritual que eu olho, eu aprendi com o meu irmão e com os meus pais, não sei o que, aquela coisa. Mas confesso-me que é raro eu pegar um CD e pô-lo a tocar. Confesso-me, porque eu estou a trabalhar e é tal coisa da facilidade. Eu carrego ali naquele botãozinho e aparece-me. Já está ali tudo, pronto, não tenho que me levantar e ir buscar no CD. Isso faço quando tenho calma, quando tenho tempo. Nunca tenho. É esta coisa, a indústria tem que arranjar rapidamente uma forma de conseguirmos substituir o CD. Rapidamente, porque isso vai acabar, mais tarde ou mais cedo, o CD vai acabar da forma como nós o conhecemos, com aquele impacto que nós conhecemos. Um sabor é quente que não me deixa. Morde-me os lábios, um rosto intenso que não vejo. Sinto no corpo um beijo que me queima. A pele tão nua, a cama vazia. Molha-me o corpo, um suor imenso que não vejo. Mãos de olhar por quem desejo. Como na pele um sangue intenso que não vejo. Ai, mas por quem espera? Mas por quem espera? mais concertos. Para vós, os concertos, enfim, a conciliar as vossas vidas com esses concertos, tem sido fácil? Tem. Portanto, tem. Não tem esse problema, porque assim, paralelamente, há outras atividades que têm que ter para, claro, sejamos concretos, ter que meter a pedra na mesa. Claro, portanto, claro. Enfim, a ideia de viver da música é, claro, claro, pelo menos nesta fase, será utópica. Claro, não é? Tem sido fácil para vocês? Não há, não sei, às vezes, de ter que abandonar a ideia de um concerto, ou até de um conjunto deles, ou até ir lá para fora? Porque... Não. Até agora, felizmente, o Paulo, que é a nossa gente, tem organizado muito bem a coisa. E ele tem conseguido conciliar sempre as alturas em que nós estamos sempre disponíveis. Ou estamos disponíveis, neste caso. Então, até agora, ainda não recusámos nada. Portanto, agora Pensão Flor tem um triste musical, enfim, que nos vai ouvindo a conversa, vai ouvindo a música, também vai percebendo de que é que estamos a falar, que provavelmente terá lá fora um conjunto de apreciadores. Vemos isso com os exemplos de outras músicas, não sei de iguais ou semelhantes, que caracterizamente são portugueses, as pessoas da soberania, mas há um público, se calhar o público escandinavo, etc., que aprecia muito. Passa-vos pela cabeça e mostrar lá fora? Passa, aliás, iniciámos esse processo. Uhum. Nós no primeiro disco, esse não era o objetivo. O objetivo não passava a ir lá para fora. Mas com esse, claramente que sim, com este disco, com este sul, começámos agora, aliás, em contacto com os produtores lá de fora, ali na Alemanha, Bélgica, França. França é importantíssimo para nós. França é importantíssimo. Alemanha também, mas o primeiro foco em França. Mas respondo-lhe à pergunta, sim, claro que sim. E o que é que acha que falta, mas eventualmente irem assentar em festivais onde estão outras bandas e outros países, a ver uma outra banda, imaginando, Madre Deus, que abra um caminho a outros? Sim. Esses caminhos estão abertos. Os Madre Deus abriram esse caminho, a Mísia abriu muito esse caminho. Claro. Depois a Marisa e por aí fora. Só que o problema desses caminhos é que já estão viciados à partida. Uhum. E isso para bandas mais pequenas como nós, às vezes torna-se difícil. E falta também mecanismos de aproximação, ou seja, há imensos festivais, uma quantidade absurda de festivais, não é? Mas os canais de acesso às vezes nem sempre funcionam, não é? Eu gostava muito que houvesse alguém, é quase como funcionam os fundos comunitários, certo? Eu sou um produtor e tenho sempre alguém que me ajuda, que são os consultores, certo? A fazer um projeto para depois entregar. Eu gostava muito que houvesse alguma coisa assim, que facilitasse, né? que soubesse qual era a melhor forma de abordar cada uma destas entidades. E nós estamos a percorrer esse caminho. E esse caminho é um caminho mais difícil, porque somos nós a fazer tudo, por isso é que é uma edição de autores. Mas isto, vamos lá, isto vai lá chegar, isto vai lá. A pressa de te ver chegar ao longe para poder olhar. Tenho pressa de te ver, cheia de pressa para ficar. A pressa para te dar o meu corpo que se quer mostrar. Tenho pressa de te ver, cheia de pressa de não largar. A pressa em te ver chegar ao longe para te olhar. Tenho pressa em te querer, pressa de te ouvir dizer que me agarras se me vês cair, que me apartas se me vês chorar, e assim deixar de vez a minha solidão, guardar apenas o bater do coração. Tenho pressa para um dia te ver ficar tão puro e puro inteiro para me amar. pressa para te dar o meu corpo que se quer mostrar. Tenho pressa de te ver, cheia de pressa de não largar. A pressa de te ver chegar ao longe para te olhar. Tenho pressa em te querer. Cair, que me apertas se me vês chorar, e assim deixar de vez a minha solidão, guardar apenas o bater do coração. Tenho pressa para um dia te ver ficar tão puro e por inteiro para me amar, e assim deixar de vez a minha solidão. Para um dia te ver ficar tão puro e por inteiro para me terminar como começámos. É um segundo disco, portanto já falamos da questão da confirmação, da dificuldade que é de segundo disco chegar às pessoas, daquilo que elas esperam de vós hoje em dia. E sendo um segundo disco, vocês começam agora a ter noção de que havia pessoas que compraram o primeiro e estavam à espera do segundo. Portanto, isso é um fenómeno que felizmente acontece, porque o primeiro tinha um selo de qualidade. Enfim, isto está aí em berbo, não é? Mas que reação estão a ter dessas pessoas que ouviram primeiro e que agora chegam às redes sociais, precisamente, e que vão dizendo que deste segundo? É muito engraçado, porque eu já ouvi imensas pessoas chegaram para mim e dizer assim: é pá, Tiago, o primeiro era melhor. E uma pessoa fica assim a olhar para elas, pronto, está bem. Depois ligam: olha, enganei-me. Desculpa, enganei-me. Eu comecei a ouvir isto e este disco está melhor que o primeiro. Já ouvi imensas pessoas dizer isso. Mas a primeira... Então é o fenómeno da Coca-Cola, não é? Primeiro estranha-se, depois estranha-se. Porquê? Porque eu acho que a identidade manteve-se, mas a linguagem é outra. E acho que as pessoas não estavam, eu acho que essencialmente não estavam à espera de não é disto, porque nós não mudámos assim tão radicalmente, não é? Mas para já somos 5, que só muda obrigatoriamente, não é? Já não somos tantos a tocar e já não há aquele universo de instrumentos que nós tínhamos no primeiro. Mas isso já me aconteceu várias vezes. As pessoas dizem: olha, gosto mais do primeiro, depois vão ouvir e olha, estou aqui dividido, mas se calhar gosto mais deste. Como há outras que gostam logo, acho que este disco está um grande disco, gosto muito disto, assim, mas como há outras que não gostam. Então, é assim, mas... E o universo? Aqueles que ouvem agora o primeiro disco, ouvindo este segundo, conhecendo o primeiro, e vão à procura do outro e não o encontram. Aconteceu isso com numa outra rádio, que ele ouviu este e pediu o primeiro. Nós demos o primeiro e eu disse: olha, a expressão que ele usou foi uma expressão muito engraçada. Foi: isto é um disco muito honesto, o primeiro. É um disco muito honesto, é muito verdadeiro, é muito alto. Este segundo é um disco mais pensão-flor, está mais assumido isto, está mais maduro, pronto. E acho que é um bocado para isso. É um fenómeno normal. É um fenómeno normal, sim. Olha, obrigado pela disponibilidade de ter aqui para a Rádio Boa Nova. Iremos falar seguramente mais vezes. Obrigado por ter recebido aqui na sua terra. E, é sempre vindo. Exatamente, e seguramente iremos encontrar mais vezes. Um abraço. Ah, obrigado. Adeus, meu bem, já nasce o dia, o dia de partir. Já nasce o dia, o dia de partir. e de levar. Levar comigo o teu abraço que vou sentir ao chegar. O nosso abraço que vou sentir ao chegar. Não chores que eu te devo.